desvio o voo 175, aprendo do Israel. Desvio o voo 175. Hotel 5, restaurizado, nível 360. Ok, liberado, a gente está atendendo para 360, vou até o 5. Oscar de Turin, forma de separar 2.000 pés, o ajuste 1014. Chama-se Centro Recife, 1 vezes 5 decimal 1. Ok, 251, no voo 9700.

confirme. Primo, livre acionamento e parte para os táxis. Tá bom, Papai Lima, Juliette Alfa. Batango, Oscar Vitor Uniforme, Salão 43, confirme o pátio. Gente, espera a primeira esquerda, chama o Salão Salvador em 121, decimal 9. Salvador Tower, está 3858. 3858, continua a ponte. Expect landing clearance, QNH 1014, report visual. Roger, 3858. Traffic inside, clear to land, runway 10, correction, runway 28, wind 190 degrees, 10 knot, runway is wet and slippery. Clear to land, 3858. Para o nível 3858 on the ground at 47, looking to runway to the left and contact the ground, 121, decimal minus. Left, we'll contact ground, 121, minus 3858. Patango, Oscar Victor Uniforme, autorizado Lima, Mike, reporte na Quebec. 3362, desça para o nível 050. Correria para o 3362, 050? Afirmativo. Para o 3362, desça para o nível 050, 100%. Negativo, mas tem a pessoa sair como o número 2, o número 1 está nas das 12 horas a 1,5 milímetros da frente. Tá tudo bom para agora, né? Afirma. Capitão, vai subir o uniforme, cruze a Quebec. Corrigindo, autorizado ingresso na Quebec, cruza 1735, papá, até o 45. O número 68, pista para 2 mil pés, o ajuste no 014. Autorizado, sinal ILS, reporte estabilizado. Para 2 mil, ajuste no 014, informar a estabilidade. Ou o número 6. Telema 1310, desta via de chegada a Cali, para o nível de voo 120. A desta via até 120, senhor, meia, 1320. 13662, desta para 3000 pés, o ajuste 1014. 1014, 3662. Salvador Sonero 6310, solicitou para o de carga presente. Quanto tempo de chegada, 6310? Confirma? Inicialmente, mas quanto tempo de chegada? Ok, Sonero 6310. 6310 autorizado, Zé Ficado. Zé Ficado, Sonero 6310. 3662, você para 2 mil pés, ajuste no 014, autorizado final e LS, porto estabilizado. Pois é, autorizado, vai ter o DEL 3662, 1168, estabilizado no ILS. Voo 1168, sorri, 1185. 1185, boa, voo 1168. Torre Salvador, boa noite, voo 1168. Voo 1168, continua a aproximação, reporte visual com o campo. Ajuste altímetro 1602, informo chuva leve sobre o campo. Pista molhada e escorregadia. É, te confirma o vento? O vento 200 graus, 10 nós. Sente, voo 1168, vai lá. Seguindo a descida, Sonero 6310. 6310, você para o nível 050. 050, Sonero 6310. 1168 avistado, autorizado com o pista 28, vento 200 graus, 099. Autorizado com o pista 28, voo na hora mesmo. Voo 1096, ascendente que está sendo, essa vez chegada a carga para o nível 120. Carga para 120, voo 1096. Qual é o ILS? Ele é CISU. Afirma, voo 1096, prepare o ILS X-Way. Localizador, opera 3662. É 3662, torre 118, vítima 295. 295, boa. Papá, Lima, Juliette Lima, livre o táxi, você pode ir na papá, ajuste o tipo para o 1094. O 1968, solo alto 58, lidere primeira esquerda, chama o solo Salvador em 121, decimal 9. Esquerda de 9. Salvador, boa tarde, 3662, a uma filha do 67. 3662, 662, continue a aproximação. Você pode conduzir o campo, ajuste a última zona 0 no 4. Pista molhada, a última aeronave avistou a 607. Você me vendo, só pra gente ver? Começa 210 graus, 079, 3662. Cruzar a vista. Papá Lima, Juliette Lima, autorizado o cruzamento, prossegue Quebec, Mike Lima, na Lima chama solo, em 121, corrigindo. Vai decolar da pista 17. Negativo, 10. Gente, então será a pista 28. Então, cruza 17, prossegue Quebec, Mike Lima, na Lima chama solo, em 121, decimal 9. Pressão com 700 pés, 3668. 3662, ocupado, utilizado por pista 28, vento 200 graus, 099. Papá Lima, Juliette Lima, a torre. Desculpe, papapá Lima Juliette Alfa. Vai decolar da pista 28, vai manter a reta até 2500 pés após iniciar a curva esquerda, na saída Árvore Lefa, onde tem 717. Coteja? Juliette Alfa, para decolar da 28, vai manter o eixo até 2500 pés, depois vai fazer. Curva esquerda na bom, transição elefa. Afirmo, papapá, Lima Juliette Alfa. Chame o solo Salvador quando eu taxei Lima. Em 1, 2, 1, decimal 9. 1, 2, 1, 9. B62, solo 02, chame o solo Salvador em 1, 2, 1, decimal 1. 1, 2, 1, 1, 3, 1, 2. Corrigindo 1219. 1219. Hotel 050, o voo 1096. Hotel 050, 1096. Vou rolar pro do Serra-Vita 362, o Gono 096. Serra-Vita 362, o Gono 096. MA3, 1-0, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, sinal MA3, 1-0. Pesado, cenário 6310. Cenário 6310, torre 1 ou no outro, próximo a 9. 295, cenário 6310. Elevador, cenário 6310, no final do ILS do Lufa 28. Cenário 6310, continua a aproximação, depois de fundo visual com o campo, ajuste altímetro 10 no 4. O vento 190 graus, 109, forma pista molhada e agora chove sobre o campo. Quem tiver informar para o visual, 1014, na Justinário 63, 10. No 096, você para os 2 mil pés, o ajuste no 014, autorizado sinal e elétrico, reporte estabilizado. Descendo para 2 mil com o 014, reporte estará estabilizado, o 096. Pista Sanar 63, 10. 3110, solo 110. Libere na Tchad e chame o solo Salvador em 121, décima 1. A liberar a Tchad 211, assinar a minha estreia, tudo certo. Bônus 096, estabilizado na final da 28. Bônus 096, torre, 1-1-8-2-9-5. Boa noite, 95, bônus 096. Sai, Salvador, o bônus 096, estabilizado na final da 28. Bom, 2043, 0-4-1-5, tá bom. Pista molhada, chove sobre o campo. Sente a pantera visual, bônus 096. Pegou o Salvador, boa noite, volta 043. Bônus 096, avistado, autorizado curso 28, vento 190 graus, zona 09. Sente nervosa, bônus 096. Golno 096, Paulo 16, Iberê na Charlie. Chamo Paulo Salvador em 121, décima 1. Vai liberar na Charlie, Paulo Salvador, 211, gol 1096. Golno 096, corrigindo, Paulo 219. 219, gol 1096. Eu faço uma papá Lima, Juliette Alfa, pode sair a 28. Lima Juliette Alfa, boa noite, autorizado ali a manter a 28. Lima 28, Lima Juliette Alfa. Juliette Alfa, decolagem autorizada, pista 28, vento 180 graus, 109. Fica para lá, Juliette Alfa. Salvador, boa noite, é o Azul 275, informação, Gol. 275, boa noite, acionando identificação, autorizada a chegar do PIT, vento para 4 mil pés, o ajuste no 0.4. Autorizada a chegada em PIT, descendo para 4 mil pés, com 0.4, 275. Salvador, é o 2795, liberaria das restrições de velocidade na chegada? 2795 está livre de restrições. Graças, está livre de restrições. Olho, papapá, Lima, Juliette Alfa, boa noite. Juliette Alfa, contato radar, se for o nível 360, vai Alefa. 360, Alefa, Juliette Alfa. 9795, deixa para 2010, autorizada final do procedimento LS Zulu, que está 28, reporte estabilizado. Desce para 2010, autorizado a final do LS Zulu, reporte estabilizado, 2795. Lima, Juliette Lima, chama o centro Recife, 126, decimal 0. É o Lima, Juliette Alfa, Recife. Confirmando, Lima, Juliette Alfa, Recife, 126, decimal 0. Decimal 0, boa noite. Boa noite.